Segunda posição entre as mais indicadas, as campeãs da semana, Rihanna, Stay. Antes, na terceira, Luan Santana, Te Esperando. Rolou na quarta, Bruno Mars com When I'm Your Man. E na quinta, Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Você conferindo as campeãs da semana, por aqui Diego Soares, um grande abraço, um excelente final de semana pra você na sintonia. Eu lembro, você comanda a programação das campeãs da semana durante todos os dias, ligando pra cá, enviando seu SMS ou participando através do nosso endereço eletrônico, enviando seu pedido online e a sua preferida. A gente confere agora a primeira posição dentre as melhores nas campeãs da semana. E ao som de Jads e Jadson, ao som de Jeito Carinhoso. Agora você confere a campeã da semana. Música 1. Número 1. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Música